social, sim, igual na cidadania. Sim, sim, exatamente. E é muito complicado. Não nada. E todo mundo aceitou que a sociedade não era. Exatamente. O único resultado prático é: teremos mais governo. Vai melhorar a qualidade de vida, diminuir na cidadania, porque não tem que ficar nenhum dia dela, nenhum na frase inteira, nenhuma mulher dela. Mobilizou todo mundo. Completamente. Qual é a expressão não significativa? Só pode dizer. É porque foi por ignorância, você não está usando ela. Depois, quando você está entrando por ignorância, você vai atrás. Está depurando internamente, a ignorância é tua. Na hora que você usa ela, você sabe que não está sendo intencionado. Se alguém te pergunta o que é qualidade de vida, você não está que dizendo, você está falando. Você tem que escapar. Já não é mais ignorância, é uma merda. Entendeu? Aí você está dando uma pergunta. Geralmente, veja bem, geralmente. Para conversar alguém, não foi. Geralmente. Se você não for conversar, fala nada, tem que ficar quieto. E aí? Cadê as desigualdades sociais? 20 pessoas numa sala não conseguiram achar nenhuma. Sabe o que é 20? Tem a questão que foi dividida ali, não traga uma noção. Desigualdade social falar. Mas se a gente pegar, por exemplo, já que foi o exemplo de hoje de manhã, né, de Leões, a gente pegar numa comunidade, numa sociedade de Leões, vai ter diferenças entre os indivíduos, a posição que eles ocupam. Isso não é uma questão de desigualdade social também? É claro, é sociedade, exatamente. Mas ela foi gerada daí por uma ação natural? A sociedade dos Leões também é altamente injusta. Mas aí ela foi gerada por uma ação natural. A desigualdade social foi gerada do lado de cá. Pois é, então. Se a desigualdade social. Veja bem, se a desigualdade social. Veja bem, peraí. Se a desigualdade social está do lado de cá. Por que ela gera tanta hostilidade contra alguns indivíduos que não são os agentes dela? Se a desigualdade social é um fenômeno natural, independente da ação humana, como você pode culpar alguém por ela? Não pode! Olha, se a desigualdade tem que ter diferença individual. Se é diferença individual, é uma desigualdade social, é diferença individual. Se você não conseguir separar para natural ou para não natural, surgiu até uma diferença individual, não tem mais conversa. Se você conseguir separar para não natural. Veja bem, o que nós chamamos de desigualdades sociais? Quer dizer, o que as pessoas querem dizer quando elas. Desigualdade social. Elas querem dizer, olha, diferenças individuais causadas pela ação humana e que são injustas. É isso que a gente quer dizer. Isso quer dizer, olha, o que a gente está chamando de desigualdade social são as consequências das ações injustas. É isso. Opa, agora a gente vai começar a trabalhar. Veja bem. Porque, não, mas isso é uma pergunta cabível. Sabe por que isso é uma pergunta cabível? Veja bem. Essa é uma pergunta cabível porque a experiência do justo e do injusto é universal no ser humano. Está claro isso aí? Quer dizer, cada vez que acontece conosco uma coisa que nos desagrada, uma coisa que nos causa sofrimento, surge na nossa mente a ideia, esse sofrimento é justo ou injusto? Não surge? Então assim, você sai daqui, pega a carteira do seu vizinho, aí o seu vizinho volta, te enche de porrada e pega a carteira de volta. E depois, putz, grilo, de manhã eu vou de porrada, é uma droga. É, mas a carteira era dele. Você pensa, é justo. Não é assim? Agora, não, acontece o contrário. Você sai daqui, o seu vizinho te enche de porrada e termina pegando a sua carteira. Mas se ele pegou o dinheiro, a carteira do vizinho dele, para comprar comida para o filho dele que estava com fome, não seria injusto? Agora o filho do vizinho vai ficar com fome. Mas aí, olha, algum filho vai ficar com fome. Mas Não, veja bem. Veja bem. Não, não é de ponto de vista. Não é de ponto de vista. Não é assim. Olha só. Veja bem. Quando alguém te desagrada, quando alguém te causa um sofrimento, você avalia se esse sofrimento é justo ou injusto. Não é assim? É assim que a gente entende o que é justo ou injusto. Sabe, veja bem, não tem, olha, a inteligência humana só opera com base na experiência. Eu só posso construir a noção de justo ou injusto por meio das minhas experiências reais ou imaginadas. Está claro isso aí? Eu não posso reconstruir mentalmente a experiência do outro. Não, eu tenho que repeti-la mentalmente. Como se eu fosse o outro. Eu não posso pensar, não, o que, que o outro sentiu quando roubaram a carteira dele? Eu tenho que pensar, não, o que, que eu sinto quando roubam a minha carteira, pô? Exatamente. Esse é o único jeito de você construir a noção de justo ou injusto. E você compreender a noção de justo ou injusto. Está claro, vem? Mas mesmo eu fazendo isso, eu não posso assegurar que eu estou sentindo a mesma coisa que o outro. Não, ainda não. Você ainda não pode assegurar. Certo? Mas você vai chegar, veja bem, qual o ponto? Você vai chegar ao núcleo noético. Se você fizer essa depuração, você vai chegar ao núcleo noético do o que é significado quando falamos justo ou injusto. Uma vez que você chegou a esse núcleo noético, certo? Ah, agora vai começar o trabalho de pesquisa para saber se isso é verdade ou não. Entendeu? Então vamos lá. Certo? Olha só. Tá? Cada um de vocês recorda então essas experiências. Quer dizer, algumas experiências de sofrimento eu as encaro como justas. Eu as sinto como justas. E outras eu sinto como injustas. Qual é a diferença entre as primeiras e as últimas? Entre as que eu sinto como justas e as que eu sinto como injustas? As justas não têm causa. Exatamente. Nas justas, eu sinto que houve uma proporção entre o que me aconteceu e o que eu fiz antes. Está claro? Nas justas eu sinto que é uma proporção entre a minha ação e a reação dos outros. E nas injustas eu sinto que é uma desproporção. Não é isso? Então, estamos chegando cada vez mais perto. A justiça é um tipo de proporção. A justiça é um tipo de relação entre duas coisas distintas. É uma relação, ela é simbolizada pelo equilíbrio, por uma balança, justamente porque aí é uma proporção entre dois objetos. Está claro, hein? Então, nós não poderíamos dizer que o justo, justiça, é dar, a corresponder, reagir a cada ação segundo a ordem da própria ação. Da própria ação. Então, por exemplo, se eu vou aí e do nada te dou um soco na cara. Isso não está provado, né? O que acontece quando você vai e dá um soco na cara do outro? Você priva o outro de um bem que ele possuía antes de você dar um soco, não é isso? Isso é Não é isso? Derrubou uma taça de vinho, não deixou. Do nada. Sim, toda reação tem uma reação. Quando, certo? Quando é justo dar um soco na cara do outro? Quando ele bateu em você primeiro. Quando ele bateu em você primeiro, por exemplo? Quando alguém te derrubou a casa de mim. Depende de quem te derrubou a casa de mim. Agora, vamos pensar o seguinte: suponha que o sujeito não tenha feito nada em relação a você. Nada, nem de bom, nem de mal, nem de agradável, nem de desagradável. É justo dar um soco na cara dele? É o que a gente fala, guerra do Iraque. Não, isso é uma questão tremendamente complicada. A justiça ou injustiça de um ato de guerra, a justiça ou injustiça de uma declaração de guerra é uma coisa tremendamente sutil. Ah, existe. Existe. Mesma coisa. Veja, claro que é, exatamente, claro que é difícil. Não, estou dizendo a questão do certo ou do errado. Não, e o que eu estou dizendo, é que toda e qualquer ação humana pode ser justa ou injusta. Inclusive o ato de declarar a guerra. Pode ser perfeitamente justo. O que eu estou dizendo é um ato de declarar guerra, ele pode ser legítimo, ele pode ser certo, porque tem direito, tudo bem, mas me parece que sempre será injusto. Não. Pelas suas extensões. Não. Eu não posso dizer que o ato é justo e é injusto. Ou é justo ou é injusto. Eu acho que sempre é injusto. Não, pois é, eu estou dizendo que não, quer dizer que é justo. A gente já chega lá. Primeiro vamos tentar clarear. Continua clareando o núcleo da ideia de justiça. Então, o que é justo? Primeiro, o justo. Adequação. A ideia de adequação ou de propriedade do que é apropriado está ligada à ideia de justiça, não é isso? Quer dizer, é apropriado, é proporcional que um sujeito que nunca me fez nada não tenha a sua cara desintegrada pelo meu punho. Não é isso? A integridade da sua face é sua. E se você não me fez nada, eu não posso tomar essa integridade de você. Não é isso? Está claro, hein? Quer dizer, se você não fez nada que desequilibrasse as relações entre nós de modo a que eu pudesse reequilibrá-las com um soco na cara, eu não posso dar um soco na cara. Está claro, hein? Então, a reserva justiça tem uma ligação com a ideia do que é devido. Do que é proporcional a um ser. É injusta, é verdade. Então vai ser uma questão de individual. Na justiça existem componentes que são individuais, evidentemente. Então, por exemplo, se um sujeito vem e bate a minha carteira, eu vou lá e dou um soco na cara dele, encho de porrada, é uma coisa. Se vier um moleque de 8 anos e bater a minha carteira, eu não dou as mesmas porradas para ele, não é? Porque não seria justo como era justo no primeiro caso. Não é isso? Quer dizer, simples. Mudou o sujeito, mudou o objeto, mudou a relação também. A proporção mudou, exatamente. Mas a justiça continua exatamente a mesma. Porque a justiça é justamente o estabelecimento ou o restabelecimento da devida proporção. Não é isso? Então não foi a justiça que mudou. Mudou a intensidade. Mudou a relação concreta. Veja bem, não foi o sistema de proporção que mudou. Mudaram os extremos, os polos da relação mudaram. Está claro, bem? Mas a relação de justiça continuou exatamente a mesma. A questão do equilíbrio, da proporção devida, continua exatamente a mesma. Está claro, hein? Certo? Então, nós não poderíamos definir o justo ou a justiça como o fazer o que é devido para o outro. O agir para com o outro segundo o que lhe é devido. É isso ou não é? Não, onde que não é? Eu quero... E aí não é? Veja bem, gente. Isso? Exatamente. É devido? É injusto. Todo valor é vinculado, tem valor. Foi conversa injusta. Se ele não for justo, isso pode ser injusto. Então, o justo é justamente entregar o que é devido. Está claro, hein? Dentro da ideia de proporcionalidade da. Agora, qual que é o problema, Gelo? A questão a ser levantada é: o que é devido ao indivíduo humano? Está claro, hein? Se é relativo a cada indivíduo, tem que ter um núcleo de absoluto que se relativiza segundo as circunstâncias. Assim como a justiça. A justiça no mapa continua a mesma. Como as relações, as diversas relações mudam, a justiça se manifesta como uma relação diferente, como um ato diferente em cada relação. Mas a proporção continua exatamente a mesma. Aí eu vou trazer para a minha área, É, por exemplo, o sujeito, falando em legítima defesa, o sujeito que atira para matar o inimigo, mas no momento que ele acerta o tiro e mata o inimigo, esse inimigo está prestes a estuprar uma moça. Ou seja, do ponto de vista da moça, aquele ato foi justo. Mas o sujeito ele não tinha a consciência de que ele estava agindo para se defender. Não havia uma legitimidade na ação por parte do agente. E nesse caso, pelo menos o direito se põe no sentido de que não há exclusão. Ele responde, deve responder pelo crime, mesmo que do ponto de vista ele tenha efetivamente, objetivamente, salvado alguém. Mesmo que ele tenha objetivamente. Claro, ele não estava procurando salvar ninguém. Ele tem que saber o que ele vive, então. Claro. Quer dizer, ele não estava atirando num inimigo, ele estava atirando numa pessoa. Uhum. Pura e simplesmente. Exatamente. Se ele estava pura e simplesmente atirando numa pessoa, alguma malignidade ou ignorância há no ato dele. Não é isso? É esse ato que é passível de punição. Esse, ele realizou esse ato. Um dos efeitos acidentais do ato foi ele salvar uma moça. Só na definição do justo, de como pegar cada um que é devido, você já exclui, sempre conversa que é devido a cada um. Mas quando você já tem a definição, você já exclui da definição de justo, porque você não pode entregar aquilo para alguém que não lhe é devido. Exatamente. Qualquer ideia de ação afirmativa está excluída do ponto de justo. Qualquer ideia de igualdade social que não existe está excluída. Mas você de igualdade social, já está excluída. Se você não está excluindo, não tem devido. Não precisa nem saber o que é devido. Você já sabe que tudo está fora da. Vocês perceberam que, olha, o núcleo real. O núcleo real por trás da expressão desigualdade social é a ação humana injusta. Mas a expressão desigualdade social serve tanto para mover, mobilizar um sujeito a uma ação justa quanto a uma injusta. Isso quer dizer, significa que essa expressão não é capaz de significar esse objeto. Entendeu? Então vamos lá. Quanto à noção de o que é devido ao indivíduo humano, essa noção só pode se tornar clara se a gente se perguntar o que os indivíduos humanos querem. Só quando a gente sabe o que eles querem, a gente vai saber o que lhes é devido ou não. Não é isso? Quer dizer, o que eles prezam e desejam. Porque está nisso aí o núcleo, ou a essência, a garantia, vamos dizer, ontológica da noção de justo ou injusto. Então vamos lá, o que os seres humanos querem? Por exemplo, alguém me deu um exemplo de uma coisa que alguém quer. Viver. Viver. Então, vida é uma coisa. A preservação da vida é uma coisa que as pessoas em geral querem. Não é isso? O que mais? Comer. Não, vamos lá. Existe uma diferença. Não, existe uma diferença entre o comer e o viver. Veja bem, você quer viver sempre. Você quer comer sempre? Não. Então quer dizer, veja bem. Então você não quer comer sempre porque você come em vista de uma outra coisa. Que não é o próprio ato de comer. Não é isso? Em geral, você come em vista de um propósito duplo. Por um lado, é o viver. Não é isso? Às vezes você come simplesmente, não, você tem que comer porque você tem que sobreviver. E às vezes você come por prazer. Não é isso? Então, comer aqui não é um propósito, é um meio para um desses dois propósitos. Não é uma coisa por si mesma desejada. O desejado é o prazer ou o viver, ou os dois ao mesmo tempo. O que mais? O que mais os seres humanos querem? O ser humano quer? É. Ser o quê? Ser ele já é. Ter consciência, então, de ser. Ele quer ter consciência de ser. Você quer ter consciência de ser o tempo todo? Você nunca quer dormir? Às vezes você quer desligar, né? Às vezes você quer ter consciência, às vezes você não quer. Não é isso? Bom, eu não Liberdade? Liberdade. Isso você sempre quer. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Igualdade. Vocês estão percebendo a diferença? Gente, estão percebendo a diferença entre essas coisas de qualidade de vida, igualdade social? Quando você fala viver, todo mundo entendeu. Quando você fala prazer, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu exatamente a mesma coisa. Quando você fala liberdade, a mesma coisa. O que mais? Reconhecimento social. Todo mundo quer reconhecimento dos outros? Conhecimento. Conhecimento. Saber. Poder. O poder é um instrumento para os outros. Você quer poder, ou porque te dá prazer, ou por causa da sua liberdade, por liberdade, ou conhecimento. O poder é sempre em vista de um dos outros. Ou sobrevivência. Não é isso? Saúde. Saúde, tá, saúde você quer o quê? Em função da sobrevivência. Quer dizer, a gente tem aqui, então a gente listou aqui quatro coisas que as pessoas sempre querem. Viver, prazer, liberdade, conhecimento. Todos preferem saber do que não saber. Nem todos estão dispostos a investir alguma coisa na busca do conhecimento. Veja bem. É uma outra coisa, exatamente. Para cada um desses bens, você nem sempre está disposto a investir um outro bem para obtê-lo. Tá claro, hein? Tá, veja bem, esses quatro bens, eles são as, vamos dizer, as colunas que moldam a existência humana. Todos os outros desejos humanos estão subordinados a um ou dois ou mais desses desejos. Tudo que você quer, tudo, e tudo que qualquer ser humano quer, ele quer ou para viver, ou para ter prazer, ou para liberdade, ou para conhecer. Está claro, hein? Na verdade, esses quatro bens, eles explicam para a gente em muito o que é a ideia de bem viver. Não é isso? Quer dizer, quanto mais você... Hã? Então você tem aqui, olha. O primeiro, o viver, nós estamos chamando aqui de viver, na verdade, a sobrevivência biológica. Depois, prazer, liberdade e conhecer ou entender. Veja bem, todas essas coisas são atos vitais. Não é isso? Veja bem, isso não são qualidades, são atos. Está claro, hein? Está claro para vocês que obter o máximo desses quatro bens é o propósito fundamental da existência humana? E que toda vez que a gente sofre por privação de um ou mais desses bens? Então, toda a questão sobre a justiça consiste em quando é legítimo, quando é devido privar um indivíduo humano de um desses quatro bens. Oi? Inclusive? Invadir um país. Inclusive invadir um país? Quer dizer, quando é justo você tirar aqui a vida biológica do sujeito? Quando é justo você tirar da vida dele o prazer? Quando é justo você tirar da vida dele a liberdade? Quando é justo você tirar da vida dele o saber? Não é isso? O segundo lado, a segunda metade da justiça é quando eu devo oferecer uma dessas coisas a um outro indivíduo humano. Está claro, hein? Cansa. Então, rapidamente, vamos fazer uma pausa para um cigarro. Senão, não vai ter pausa para o cigarro. E aí, eu morrerei.